6201, copia. Bridge é Peso Luno 6, 1985405. Portal, Mercedes, 4,000 feet to Mercedes, 1014, clear on Maman arrival. Siga, Alfiel Papá. Autorizado a iniciar? Afirmativo, foi autorizado. Reporte para ingresso, 71. Reportará para ingresso, no país principal. Quatro reduza para 210. 4, intervenção para intercâmbio, máquina principal até a posição 03. Afirmo, está livre até o 3. E recontar ao teste, mal, está bom. Bom dia, seguinte, o último 14, chegada a bom. Ligou no 997. Tá seria? Desvia 10 graus pra direita, pra estação na 7. Por quantas milhas? 5 milhas. Excelente. Bora, graças. Bom dia, TAM 3171, informação Fox 320 Guarulhos. 3171 na Guarda de Costa. Boa noite, 04, duração para o sequenciamento, curva direita para o 2300, limite geral, localização. 3230, 20 cavalos, 2804. Pés com 1014, 3014, 8 5 já livre de informação, vapor de duna, livre LS, fomos capitados. Vapor de duna, livre LS, representante estável com 995. And Cedar Stock reaches for your approach. Está autorizado até o ponto espera 10, via Índia, 18.6, corrijo, permanece nessa e chama no ponto espera ponto, 1014. Chama nessa via Índia, 3201. Tô em 1862. 18.6, vou na onda, certo. Organic Zero, clear final approach, send to 2000 feet, come establish on local airport. Clear for the ILS approach, send to 2000 feet. Zero, pulls on 0, go, 9, reduziu para 170, vai ser 170 na aproximação. Bem massivo. Reduzindo, 139, show no 804. Bom dia, seguinte caçando, desça para 6.000 pés, altímetro 1014, chegada a Monf. Angelo. Oi. Complete your approach, canal Town, e 180 response to 0, American 980. Voo 705, desça para 2000 com 1014. 2000 com 1014, 705. Continue approach. Aos 44, direita, Alfa, reportando da Juliette. direita, Alfa, vai para o Toronto, Juliano, chegou na 995. Mercury 90, flight land 130 degrees right now. Third land, runway 10, American 980. Boa noite, 04, 2186. 186, obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia, 07, consegue via para 2000, com a mão estabilizada. Camarão estabilizado, bom, 607, consegue via. Torre Salvador, muito bom dia, gol no 84, passando Dona. Confirma. Gol 1804, passou Dona. 1804, reporte no externo. Pode estar no 04. Autorizado a não manter a fase do tráfego na curta, o 3201-757. Tentarei manter 301. E aí, prossiga. Autorização automática aqui, teve um problema com o sistema. Eu ainda não consegui essa autorização, ok? Está faltando transponder, aguarde só um instante. Eu mesmo, 2545 e 268. American Angel, grounded 46, right Alpha, report for Juliet. Right on Alpha, American 980, Fort Juliet. Passando externo, baixado e travado, é o gol no 804. Gente, aguarda pista livre no 804. Confirma? Aguardando pista livre. Aguarda. 3201 está alinhado e pronto para decolagem. Afirmativo, pista livre 130 com 08, está autorizado. São 3201. Tem que decolar de 3201. Gate 11, clear to gate 11. Understand, cleared on this Juliet. Autorizado, gol na section, ok. 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18 Salvador, bom dia, tá 3201, Saída da El, Leda. Confere, vigilante. Papapá, Lima, Lima Fox, aguarde instruções. Tem algum 1975? Por 1975, aguarda a pista livre. Aguardando a pista livre. Tá pronto pro push? Negativo. Só mais um instante, já temos autorização. Viva, 4. 804, portão 01, Alfa e Juliette, autorizado. 01, Alfa e Juliette, 804. Goro 715, pista livre, 130-08, 1014 no ajuste. 1014 ajustado, 1715. Give pause. Papá, Lima, Lima Fox, prossiga. Bom dia, desça para 4000, por gentileza, identifique. Agora só um instante que eu vou checar a informação, o que chegou pra gente aqui foi que estava simplesmente lotado, não sei se era só questão do pernoite. Vou verificar só um instante a sua autorização. Ativo, 30 minutos. Lembrando, gol 975. Gol 715, repórter antes da Juliette. Tá lá na antes da Juliette. É o solo? Ok, em contato direto com Aracaju, ok? Foi informado que é válido para esse horário também a informação. E que o senhor deve fazer contato com a Infraero pelo telefone que está no Notam para coordenar lá uma posição para a sua aeronave. Informei, inclusive, que o tempo era de permanência era 30 minutos, mas o operador lá informou que deve ser feito esse contato. E a gente está na escuta aqui, assim que tiver uma posição, a gente autoriza o troço. Turno 715, portão 2, autorizado até o 2. Usado até o 2, ou no 715. O ingresso confirmando será via Juliette, vou no 715. Via Juliette. Tá 3171, cópia. Pronto. Tá 3171, Guarulhos, autorizado 360. A rota Pesulu 44, púbito e após conforme, decola da 10 direita, sai na Dael Leda, após Leda Eudes. Controle 1935, aciona, corrige, controle 1998, aciona 5493. Ok. autorizado 360 para Guarulhos, pela Zulu 44, decola da 10, curva direita, na saída da Elva e da Pós-Eudes, 98, controle 543, na 3171. Correto, 3171, Champão. Fox. Aguarde só então o seu transponder para autorização. Lima Fox, cópia. Paracaju autorizado, 190, via Golf 677, decola da pista 10 com curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 1198 e aciona 5401, corrigindo decolagem 17. Lima Fox, no pátio 5, chame acionamento. Acionar, chame táxi. Lima Fox. No 607, estabilizado o ILS. Desloca a pista no zero. É, 2, 18 meia. 18 meia, seja. Torre Salvador, bom dia, 1607, estabilizado na final ILS. Vamos ao zero visual, baixar travado. 1607, autorizado pouso na 10, vento de 130 graus com meia dúzia nós. O ajuste 1014. Autorizado pouso de 10, 1607. Para o pushback no 7, né? 3171. Autorizado, portão 7, 3171. Boa tarde, né? 3171. Então 9972, 25, por gentileza, pista para 0.